Depois de vencer a batalha contra a gripe suína, nós estamos de volta aqui com o podcast do Portal da Luta Livre. É, Igor Lopes não pôde comparecer, está sem internet no momento, está resolvendo os probleminhas, mas conosco aqui, ele, o Batman, Renan Pacheco aqui com a gente. Fala, Renan. Pois é, Marco, eu sou o vencedor da Shield com a gripe suína e voltamos. Pois é, cara, esse negócio quase me matou, mas tudo bem, vamos voltando, porque essa edição do podcast tem uma notícia muito bacana pra vocês, que, lógico, eu não vou dar agora, vou falar já sobre isso, mas você que ouve o podcast, se liga aí, porque essa edição é especial, e vamos começar do jeito tradicional de sempre. Aliás, peraí, agora que eu estou lembrando, né, teve gente que no último podcast reparou que a gente colocou lá um linkzinho pra galera mandar os recados de voz, né, poder participar ativamente do pod e tudo mais. Então, lógico que a partir de agora, a sessão com os recados de voz da galera, eu já vou abrir aqui os recados pra galera participar, ficar feliz. E se você quiser deixar o seu recado também, confira aí o link pra você chegar lá no site e gravar o seu recado. Bom, esse primeiro recado é o recado do Lucas Oliveira. Nós vamos ouvir ele agora. E aí, galera do portal, quero mandar um abraço aí pra todo mundo aí, aí da equipe, tudo, pra falar um pouco mais que eu sempre gostei e tal. E esperamos que o John Cena seja campeão de novo, né? Que a WWE dá atenção pros caras que tá entrando aí agora. Então tá, então valeu aí, galera. Até a próxima. E é isso aí, essa foi a mensagem do rapaz sobre Nero Champions e tal, não sei o que. Puta animação, né? Do rapaz e tal, coisa bonita. O que você achou, Renan? John Cena aí. É isso. Ah, meu Deus do céu. E tem mais um recado aqui, vamos ver quem aqui foi que enviou. Cadê? Opa, pera aí. Olá, galera do PLL. Para Pistolo Podcast número 4. Estou usando o sintetizador de voz e eu sou o Gabriel Matheus. Continuem com este ótimo trabalho. Viva La Raza! Cara, o cara mandou um recado no sintetizador de voz, porque, não sei, acho que ele é a voz original dele, né? A voz verdadeira. Mas é bizarro, cara. Pelo amor de Deus. Parece o Stephen Hawking. Hawking foi demais, cara. Galera que não conhece, procure um vídeo do Stephen Hawking no YouTube, entendeu? Porque vale a pena, cara. Bom, recados dados, se você quiser deixar o seu recado também, acompanha aí na página do portal, na página do podcast dessa edição. Ali na seção de links tem um botãozinho pra você gravar o seu recado de voz, mandar pro e-mail. O e-mail é o meu e-mail mesmo, tá? marcos@portaldalutalivre.com. O seu recado chega até nós e os melhores irão ao ar ou não. Bom, vamos falar então do SummerSlam, que vai rolar hoje aqui na TV do Portal da Luta Livre e tal. Pay-per-view bonito, pay-per-view bacana, que terá como combates, vamos começar de baixo pra cima, né? Vamos lá, Jack Swagger versus MVP. E aí, o que você acha que dá? O que eu acho que dá em quem? Em termos de luta, em quem ganha? Ah, vamos analisar no geral. Em termos de luta, eu acho que é um combate bom. Tanto Swagger quanto MVP, eles têm uma boa técnica e tal, não é um combate ruim de se ver. Um dos melhores do card. Eu acho que um dos melhores, mas e resultados? E aí? Cara, eu não posso dar resultados porque eu não faço ideia do que eles estão fazendo. Eu não sei nada. Ah, eu não sei, mas eu tô com aquele sentimentozinho de que vai dar sogra, não sei porquê. Mas agora, você tá falando de combate bom, vamos falar de um combate ainda melhor, que é Kali versus Kane, cara. Nossa. Olha que delícia de combate que a gente vai ter. Não, cara, é ótimo. Kali contra Kane. O Kane já lutou bem, a gente tem que, né? Exatamente em 2007, quando foi mais ou menos em 2007, eu tenho, acho que o Kali contra Kane. Não me engano, né? Sério? Aham, mas não é sério. Ah, tinha Kali e Kane Batista, até com o PPV com um evento com essa luta. Ah, é verdade. Então, bom, resultado eu não quero nem saber, porque não importa muito, né? Mas vamos agora falar também, vai ter o ECW Championship, que é Christian contra William Regal, o inglês, que está de volta aí, né? O que, que você acha? O Christian mantém ou será que ele perde pro William? Eu acho que o Christian mantém, mas eu queria que ele perdesse. Eu queria que ele perdesse? Por quê? Regal merece, cara. Merece? Você acha? Queria ver o Regal um pouquinho no topo de alguma coisa, pelo menos. Bom, mas a gente tá falando de CW, né? É, topo de CW não é uma coisa muito grande, um morro. É. Sim, então. É, tá certo, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Também vamos ter, falando de cinturões em jogo, temos o cinturão do Intercontinental Championship. Junto do nosso, que está agora no momento com o nosso amigo Rei Mistério, ele colocará em jogo contra Dolph Ziggler. E aí, Dolph Ziggler tá começando a dar uma galgada ali, né? Eu acho que nosso colega Adolfo Ziggler leva nessa. Você acha que leva? Já tá repetindo tanto tempo isso aí, quer dizer que ele vai ganhar. É, vamos ver se vai ser no SummerSlam, né? Mas o Dolph Ziggler tá subindo bem, né? Pra quem tava ali, né? Na dele e tal, agora tá. Eu vi uma luta de cidadão, mas tô falando. Pois é. Também nós vamos ter em jogo o World Heavyweight Championship, que é de Jeff Hardy, contra o desafiante CM Punk, né? Eu acho que é um combate também muito bom, né? Esperamos. Pelo menos. É, isso aí tem muitas pessoas, tipo, tem muita especulação em cima disso, se a fica ou não fica, perde ou não perde. É, isso aí fica no ar. É, exatamente. E mas, aí, agora a gente tem os dois, né? Essa dupla bonita, essa dupla bacana, essa dupla campeã. Que é a responsável por manter os cinturões de duplas unificados, né? O Unified Tag Team Championship. Ah, me dói até de falar, mas tudo bem. Chris Jericho e Big Show vão enfrentar os Crime Time. E finalmente os Crime Time voltaram ativa, né? Estão fazendo alguma coisa. Estavam sumindo uma boa época aí, enquanto Carlito e Primo dominavam. Tínhamos aí o Mizzy Morrison, o Ed Jericho, eles estavam meio fora, mas agora vão ter uma chance ao cinturão. Você acha que eles tiram o Big Show e o Chris Jericho da jogada? Acho que não, mas futuramente tem chance. É, eu também acho que não, justamente pelo lance do nome do... Não do Big Show, né? Mas do Chris Jericho e tal, eu acho que... Acho que não vai rolar ainda pra eles, mas já é bom a gente ver eles tendo uma chance ao título, porque eles merecem, né? Bom, vamos ver quem mais aqui vai se enfrentar. Lógico, lógico, temos também The Generation X contra The Legacy, os garotos dourados ali, né? Cody Rhodes, Teddy DiBiase vão enfrentar Shawn Michaels e Triple H. Ah, cara, eu não me importo com quem ganha esse combate, mas só de ver a DX junto já é muito bom. Ah, Jack vai ganhar, com certeza, eles vão voltar pra sair com o boss. É lógico que não, né? Eu acho que eles vão vencer esse daí, só que... Bom, como a gente tem o... Eu ia falar que poderia ter uma, quem sabe, uma interferência do Randy Orton e tal, mas justamente o Orton está para o próximo combate, que é pelo WWE Championship contra John Cena, rapaz. John Cena. De novo. Cena. É uma sina mesmo, né? Quantas vezes que a gente já viu essa luta em pay-per-view? Cara, nossa, se a gente for parar pra contar... Não, cara, não dá. A gente perde as contas, cara, porque o negócio é complicado. Mas pelo menos a gente... Opa, teve uma... Olha, cara, pelo menos a feud entre o Triple H e o Orton, né, se desvirtua um pouco, porque também já tava na boa, enchendo o saco um pouquinho, né? Não, qualquer coisa que envolva esses quatro já... Esses quatro quem? Pera aí. Triple H, Cena, Orton... E mais um aí. Não, pera aí. Mais um quem? Não, esses três. Ah, tá certo. Porque senão a gente bota logo os cinco, que é o Legacy no meio, né? Bom, beleza. Esse vai ser o card do SummerSlam. Você que está aí ouvindo a gente, acompanhe hoje, domingão, na TV do Portal da Luta Livre. Enquanto isso, a gente vai falando também das notícias mais recentes para manter você por dentro. Antes da gente prosseguir, temos que comentar uma coisa importante que aconteceu nessa última semana aí, que foi a prisão do senhor Kurt Angle. Você ficou sabendo disso daí, né, Renan? É, o Kurt Angle deixou o cabelinho crescer, né, aquela careca dele, ficou meio estranho e ficou talk também. Não, e olha, eu vou te falar uma coisa, o negócio tá meio estranho, o negócio tá uma suruba, porque, pô, você vê, o cara foi preso por ter violado uma ordem de proteção da ex-namorada dele, que é a Raka Khan, né, que era nocaute da TNA, a Raka Khan e tal, beleza. Enquanto isso, a gente tem aquela briga que rolou porque a ex-mulher dele, a Karen Angle, tava dando a velocidade de 5 do Creu com o senhor Jeff Jarrett. Né? E aí já rolou aquela polêmica nos bastidores, cabeças rolaram e tudo mais. O que que tá acontecendo com a TNA, Renan? Pois então, só Deus sabe. É uma novela, isso é uma novela, cara. Laços de Família não foi tão complexa quanto isso daí que tá rolando nos bastidores. Oi? Negócio de querer chamar Booker novo, tipo, o Jared saindo da diretoria, só ficando no ringue. É, pois é, cara. E sempre agora o Angle no meio da confusão, né? Vamos falar também do... aqui, cadê? A nova entrevistadora da ECW, né? Surgiu aí, que era uma garota da ECW, a Beverly Mullins. Mas agora ela se chama Courtney Taylor, né? Negócio de mudança de nome, aquela coisa muito bacana, né? Esperamos que ela tenha mais graça que o Abraham Washington, pelo menos, né? Por favor. Tá, o Abraham Washington ainda tá na ECW, foi demitido, pode... Olha, cara, na verdade, eu tenho tanto desgosto desse cidadão que eu nem sei. Eu preferi ignorar, talvez, sabe, aquela frase, ignore ou talvez ele vá embora. Uma coisa desse tipo, né? Porque o cara, que pelo amor... Que capricha do McMahon pra colocar um cara entrevistador, sei lá. Eu não entendi. Cara, nem tem graça. Eu esperava tanto, porque o dia que ele estreou foi um dia foda na ECW. Foi um dia que a gente teve... 3 combates, né? E todos os combates tinha alguém que tava estreando. A gente teve Yoshitatsu, teve, se não me engano, o Shimos O'Shaughnessy também estreou nesse dia, não me lembro muito bem. E aí aparece o cara, pensei, não, sei lá, o cara vai dar uma porrada em alguém, vai, sei lá, bater com o microfone, jogar o sofá, alguma coisa, mas não, simplesmente não é. Foi tão decepcionante quanto aquele episódio do Gobbledygooker na época antiga da WWF, né? Uma coisa meio assim. Bom, vamos falar também aqui um negócio que eu li, eu quero saber se você tem mais informações, já que toca um pouco no circuito independente. O Jerry Lynn sofreu uma lesão, seria uma lesão aparentemente pequena, né? A gente não tem certeza. Espera aí, aguarda aí que mais adiante a gente fala sobre isso. Segura o assunto e já vai voltar. Então já a gente fala sobre isso, já que criaram um esqueminha de suspense. Você, pelo jeito, você tem mais informações. Veja, tem. Olha lá, rapaz. Então já a gente fala sobre essa possível lesão aí do Jerry Lynn e tal, pra você que está por fora, esteve no Nepal ou esteve em casa isolado por causa da gripe suína. Vamos falar então do próximo convidado especial, o GM, né? Especialmente convidado. Agora essa mania bonita do Rod ter sempre um general manager toda semana, aquela coisa. Na próxima semana, no próximo Raw, nós teremos como GM especialmente convidado Floyd Mayweather, que enfrentou Big Show na WrestleMania 24, né? Quebrou o nariz do cara antes do combate, né? Durante essas fields e tal, rolou uma agressividade real ali, né? E bom, ele vai estar lá. E será que vai acontecer alguma coisa relacionada a Big Show e tal, aquela paradinha? Só sei que cabeças vão rolar. Como assim? Você tocado aqui, ó. Será que ele vai colar com os seguranças dele e tal, aquela coisa? Aqueles seguranças dele. Não, cara, eu lembro que na última vez que ele... Quando ele tava aparecendo pra aquele... Quando tava aquele aquecimento pro WrestleMania 24, eu não lembro quem foi, mas um dos seguranças do cara deu um pedala no Shane McMahon, que o Shane saiu catando o cavaco pro lado. Deve ter ficado com aquele twin no ouvido durante umas duas semanas. Que foi fogo, cara. Teve uma treta feia. Os caras começaram a partir pra cima de verdade. Entendeu? Nessa, o Big Show quebrou o nariz, tal, aquela coisa toda bacana. Também temos o novo comentarista da TNA, que não será mais Don West, e agora será ele, que saiu da WWE, cansado de, com certeza, ouvir muito xingo na orelha, né? Pelo fone de ouvido lá do McMahon, né? O Tess estará lá nos comentários, né? Enquanto... Ratinho saiu e agora... O Ratinho saiu. Mas falaram que o Ratinho vai assumir uma posição maior, sei lá. Não, então, é justamente isso. Ele sai dos comentários, mas ele não vai sair da companhia. Ele vai continuar na companhia, tal, aquela coisa. Será que ele vai ver tipo um Jim Cornette da TNA, sei lá? Pelo amor de Deus, nem me fala disso, hein. Vai fazer o teste de DNA com... com o Angle, Jarrett, a Karen, sabe, aquela coisa toda. E também falando de TNA ainda, bom, já que o Jeff Jarrett não está mais na equipe criativa, tem gente que está pressionando aí a Dix e tal para procurar novas pessoas para assumir aí a equipe criativa da TNA. Alguns nomes sugeridos foram o Paul Heyman, que foi booker da ECW original, né? E, lógico, o ex-booker da ROH, Gabe Sapolsky. Será que ele consegue fazer um trabalho bacana? Supondo que ele fosse contratado, será que ele faria um trabalho bacana? Lá na TNA? Se Gabe Sapolsky for, mas ele não vai. Diz não, porque ele tá na Dragon Gate agora. Ele sim fazia um, tipo, mesmo que não fosse um lá, Field, ele queria envolver as pessoas, mas só tinha nele, tem um material decente. E o Heyman não sei o que esperar realmente dele. Não, assim, é um material decente naquelas, né? A gente tem muito velho lá da TNA, né? Ah, mas o Sapolsky tinha meio que mania de deixar a nova geração sobressair em cima da velha. Então, aí que tem que ver o que pega. Será que um Sting aceitaria uma coisa dessa? Aí que é um lance. Olha, tá na hora, né, de aceitar. Baixar a cabeça, não, final de carreira, ele, Kevin Nash, Scott Steiner ali. Vamos falar aqui do Jeff Hardy e a novela, que tá quase que nem aquela novela do Dos Caras Júnior, né? Se assinava ou não assinava, papapá e papapá. Praticamente tá confirmado que o Jeff Hardy vai deixar a WWE. Né? Isso provavelmente depois do SummerSlam e tal, vai passar algumas edições aí do SmackDown e tal, aquela coisa de despedida, e aí o cara vai picar a mula e vai embora. Segundo o que estão dizendo aí, ele já deixou o aviso pra WWE, que por causa da carga de horário, né? A mesma coisa que tirou o Kurt Angle de lá, por causa da carga de horário, agenda e tal, ele vai deixar. Pra ele fumar o dele também. É, quem sabe, né? Às vezes o cara fica meio preguiçoso quando dá um tapa na Pantera, né? Então... Kendrick que o diga. Você vê, ó. Kendrick começou, olha lá o que aconteceu, né? Então, o McMahon já pediu pra equipe criativa da WWE não criar mais storylines que envolvam o Jeff Hardy, né? E começar a trabalhar no retorno do Taker e tal, não sei o quê. Até porque o Taker logo vai embora também, né? Só pra não fugir daquele assunto. Sim. Tem outra notícia falando que o Matt Hardy disse que o Jeff Hardy vai ficar. É, a gente já ia entrar nesse ponto. Mas... É isso que a pergunta fica, não fica, perde título ou não. Então. Ocorre o screw job ou não. Então, mas justamente aí que entra um negócio estranho. Porque o Matt tinha dito, né, que ele ia ficar na WWE após o filme, né, lá o Jeff Hardy ia ficar, né, tal, não sei o que, não sei o que lá. Só que depois, no Twitter dele, ele falou, ó, não perca a SmackDown de hoje, pois provavelmente será a última vez que os Hardys estarão juntos no ringue. Ninguém sabe o que acontecerá no futuro. Aí já, né? já pegou um negócio que uma hora vai, outra hora não vai, ninguém sabe mais o que vai acontecer. Pois. A gente torce, lógico, em quesito de, poxa, por ser fãs e tal, que o Jeff Hardy fique, mas se for pra ele ir embora, que vá, né? Simples assim. Bom, vamos falar também sobre, ele tava falando, né, negocinho do SummerSlam, pá, não sei o que, o Kofi Kingston lamentou não estar no card do SummerSlam, né? Mas ele disse que não vai perder o evento por nada desse mundo. Ok, ok! Certo? Ah, mas... Só pra galera ficar sabendo, cara, eu acho que ele merecia uma vaga no SummerSlam. Não, ele merecia, porque ele deu... Até porque não. Até porque não defende o Naito? Exatamente, até porque tem muita gente que tá na briga por esse cinturão. Por isso, entendeu? Que o negócio tá valorizado, né? Não coloca no evento nos principais anos. É, entendeu? Acho que seria uma boa terem colocado. Já pensou, por exemplo, Kofi contra Shelton, sabe? Era um combate bacana. Os dois são bons, entendeu? Não tem como negar. Tem habilidades diferentes, né? Enquanto o Shelton é um pouco mais técnico, o Kofi é mais aéreo. Mas e aí? Se você vê, pô, o cara... Sabe, o Shelton foi responsável por um momento muito bom, que inclusive eu vi no DVD do WrestleMania 25, aquele que a Synergex lançou, que é na Money in the Bank Ladder Match, na hora que ele pula naquela escada mais alta, fora do ringue, e se joga em cima de todo mundo, né? Então... Valia, valia o combate. Que segurou o de verdade, o Shelton foi o Kofi. O cara do lado e o Kofi só segurou ele. Eu, se não me engano, se eu vi direito, eu acho que nessa queda ele caiu de cabeça. É, porque só foi o Kofi que segurou. Imagina só você pular daquela escada e meter o coco no tatame, cara. É complicado. Vamos falar também do The Marine 2, o filme de Ted DiBiase Jr., né? O primeiro foi com o Cena, o segundo com o DiBiase, e o terceiro será com quem? Podemos esperar quem para o terceiro vai ser filme? Com, sei lá, Batista. Nossa, não, Deus me livre, cara. Batista já tá... Se não me engano, o Batista tava participando de um filme aí, eu não lembro qual, mas ele tava cotado para um papel, foi até uma coisa meio da... Tekken, eu acho que o Tekken vai fazer o... É verdade, ele vai fazer... Olha, gente, para tudo, para tudo. Você, meu amigo justiceiro que navega na internet, você que já jogou PlayStation pra caramba, você que já jogou Tekken, joga até hoje nos fliperamas da vida, casas de jogos e afins, Batista fará o papel do King. Não é possível, cara. O Batista vai colocar aquela máscara de tigre e vai fazer o papel do King. Não pode ser, cara. Eu tô muito decepcionado. Batista, o seguidor do legado do Tiger Mask agora. Pelo amor de Deus, cara. Olha, o primeiro Tiger Mask, eu não sei se já morreu, mas se já morreu, tá dando twist duplo carpado dentro do caixão. Porque o bicho vai pegar. Eu esperava qualquer personagem pra ele. O Paul, tá ligado? Que é bombadão e tal, não sei o que. Mas agora o cara me bota o Tiger, o King, pro Batista fazer. O que vai sair daí, cara? O King é um lutador muito bom, cara. Sabe muitos moves de pro wrestling, sabe? E agora vamos botar. A forma do Batista. É isso mesmo que eu tô imaginando. O King dando um power bomb, cara. É isso que eu tô imaginando, cara. Batista Bomb, King Bomb, sei lá como é que eles vão chamar esse negócio, mas eu já vou assistir esse filme com o nariz torcido depois dessa, cara. Pois é. Eu vou. Mas voltando ao The Marine 2, o filme seria lançado aí, eu acho que vai ser lançado, eu não sei, em meados de novembro. E, lógico, os caras vão lançar aí o DVD, Blu-ray, né, bababá, bababá. E, em consequência disso, Ted DiBiase fará um face turn, vai virar bonzinho, vai... O que vai acontecer? Ele vai deixar o Cody Rhodes ou o Cody Rhodes vai entrar nessa? E disso, que ali em outro lugar, com outras, mais alguma informação, que dizia que, dependendo de como o filme fosse, tipo... vendidos, das vendas do filme, ele poderia fazer esse face turn pra aumentar aí as vendas, sei lá, em cima do Cody Rhodes. Em cima do Cody Rhodes? É. Caramba, hein? Eu acho que seria legal então o momento de devolver aquela traição do Rhodes pro Hardcore Holly, né? É, também seria... porque se fizesse o contrário, o Rhodes traindo pés de viagem, certo? Esse é meio torto pra ir por baixo do corredor. É verdade, né? Também é uma boa. Resta saber, a única coisa que eu espero é que se for pra fazer esse FaceTurn, acabem com a The Legacy, entendeu? Porque... pra mim nem teve. Sabe, encheu o saco, sabe? Os dois sempre correndo atrás do Orton, aquela coisinha bonita, sabe? Pô, eu e uma encrenca. É, sabe? O medo barulho vai acabar. Porque se o Cody Rhodes virar face também, aí acabou. Acabou. A gente pode esperar até o Orton acabar virando face depois dessa, entendeu? Aí o bicho vai pegar. O DiBiase um novo Orton. Aí já estão puxando ele pra esse lado. Você acha, cara? Lógico. O novo Orton? É, ele seria fazer o Rhodes, né? Mas o Rhodes é muito ruim. Cara, o Rhodes é tão ruim, mas tão ruim. E quando ele começou, eu não sei até hoje, mas acho que agora ele já mudou, pelo amor de Deus, tem que criar vergonha na cara. Mas o finisher do cara era um DDT. Sim, na época que eu ainda assisti era um DDT. É, cara, era que nem o Kozlov. Quando começou, o finisher dele era um shoulder block. Era um empurrão. É, eu lembro até que eu falei pro Matheus Rodrigues na época, ele falou, pô, mas é um shoulder block? Aí eu virei e falei, não, mas é um shoulder block. Muito forte. Sabe? Porque é a única coisa. É a única coisa que você podia falar. Entendeu? E o Rhodes, cara, não leva jeito pro negócio. Ele só tá lá por causa do pai. Vamos ser francos, entendeu? Só tá lá por causa do pai. Ele é muito call genérico. Mas a luta é melhor que o pai. É, luta melhor que o pai porque tem mais forma física do que o pai, né? Não que seja um tremendo elogio isso, né? Meu Deus do céu, cara. É, bota o Cody Rhodes de King, pelo amor de Deus, cara. A Namco tá maluca, eu não acredito nisso até agora. Mas antes da gente falar do circuito independente agora, vamos lançar a novidade pra vocês, em primeira mão pra vocês no podcast, porque o que eu vou passar agora pra vocês vai ser lançado no portal apenas amanhã, segunda-feira. Então, vocês que estão ouvindo vão acompanhar em primeira mão. É o seguinte, durante o lançamento dos DVDs da WWE no Brasil, a gente conversou com a galera da Synergex e, bom, nós vamos sortear pra vocês, em primeira mão aí, um DVD do WrestleMania 25 legendado, uma edição de 3 discos. Os dois primeiros são legendados com todo o evento, do começo ao final, incluindo a Dark Match, que não foi ao ar na época, que foi Carlito e Primo contra Miz e Morrison pelo título de duplas. E o terceiro disco, que veio sem legenda, isso daí foi um erro lá da WWE Home Video, né, dos Estados Unidos. É a cerimônia completa do Hall da Fama, que nesse ano colocou Stone Cold Steve Austin na sua lista aí, né? A gente vai estar sorteando através de um concurso cultural. Dessa vez a gente vai fazer diferente do que a gente fez naquele sorteio dos DVDs do WrestleMania 24. E você vai ter que responder apenas uma simples pergunta. Uma simples pergunta. Qual seria o WrestleMania dos seus sonhos? Você pode colocar o card das lutas, ou se não, você pode dizer como seria o evento, ou como seria você na plateia. A melhor resposta, a resposta mais criativa, mais bacana, vai ganhar esse DVD, vai levar esse DVD pra casa, tá certo? Na comissão julgadora, a gente vai ter inclusive a galera da Synergex de olho nas respostas também, então capricha, que essa é a sua chance de levar pra casa o DVD do WrestleMania 25, legendado em português. Eu tenho aqui em casa e olha, vou falar que é muito bom, é muito bacana você ver os comentários do JR, do Lawler. É uma coisa sendo um contador, essa coisa tudo cortado, legal. Não, a qualidade linda. É. Não, é ótimo, é perfeito, cara. Foi um trabalho muito bom da Synergex, é um trabalho que vale a pena, sabe? Porque geralmente quando a gente pensa, né, nos caras traduzindo algo de pro wrestling, tem gente que, né, teve seus problemas aí com a narração que teve na época da SBT e tal, tem gente que não gostou, então muita gente ficou preocupada, mas olha, garanto que ficou bacana, vale a pena, entendeu? Os caras traduziram tudo certinho, e a chance do DVD está nas suas mãos. É só responder a essa pergunta. Você manda a resposta para promoção@portaldalutalivre.com. promoção@portaldalutalivre.com. Lembrando, promoção sem cedilha e sem tio, tá? Não vai promocão. Dar uma desgraça que seu e-mail vai voltar. Promocão. É, promocal, né? Promocal. Bom, vamos falar agora, então, do circuito independente. E agora sim, Renan, eu te pergunto, Jerry Lynn teve uma queda ali, parece que se machucou, o raio-x não detectou nada, só que ele começou a sentir formigamento no braço, tal, não sei o quê, por muito tempo. Isso daí não é bom sinal, hein? O que que aconteceu com ele? Na verdade, foi durante a gravação aí do David Waite semana passada. Sim. E era uma luta contra o Kenny King, e o Red Tiger se meteu no meio da luta pra ajudar o Kenny King. Sim. E o Kenny King acabou vencendo. E depois da luta, os dois mandaram um Spike Pile Driver no Jerry Lynn. E parece que o negócio ficou feio e o Jerry Lynn não se mexia. Aí o pessoal saiu e pegaram ele e levaram ele pro backstage. E até no ROH Video Wire apareceu uma parte que levaram ele pro backstage e tal, estavam tratando dele, vendo o que era. E esse formigamento dele parece que continuou na semana, aí mesmo depois do. Dias depois do combate. Caramba, porque esse negócio de formigamento aí é complicado. Mas, né? Formigamento é outro lado. É, a gente aí, tem. Aí esse negócio de formigamento tá meio estranho, porque me parece que é um factor online de fim de carreira do Jerry Lynn. É, cara, isso daí é complicado porque é um sintoma muito clássico. É uma keyfade, acho, na verdade. É uma casa de keyfade, não é de verdade. Na verdade, quando eu vi a notícia a primeira vez, eu pensei que era verdade. Mas eu comecei a pensar, aí parece que é um. Tipo, a última fio de Jerry Lynn, provavelmente, talvez, sabe? Será, cara? Vamos ver. A gente torce então para que não seja algo real, porque quando esses sintomas aí aparecem, formigamento, não sei o que, depois de uma lesão, o negócio é complicado, entendeu? Pode acarretar em sérias consequências. Se for uma kayfabe, ótimo, tal, que ele termine a sua carreira aí bem saudável e não como muitos outros que tiveram lesões que finalizaram a carreira e tal, né? Vamos torcer pro Jerry Lynn. E vamos falar também aqui, ó, do Wrestling Observer, que fez um elogio, né, sobre o Enter the Dragon. Ele falou muito bem do evento, o evento da Dragon Gate, né, que agora fechou o contrato também com uma emissora, né, Renan? Vamos ter mais uma independente na TV? Ou não? Ou não, né, mas pelo tem que nada parece. Firmado ainda, tipo, só falaram que são uma parceria e que tem um preview do pay-per-view do Enter the Dragon na Fight Network. Foi. Exatamente. Aí teve nego falando, ah, não sei o que, vai ser muito bom, vai ser melhor que o Zero Waste, porque aí já é coisa que tá saindo da cabeça de cada um, mas só que não, nada disso foi dito. Não, exatamente. E é muito precipitado também pra gente falar que. Foi o que eu falei no Indie 2. Foi. O assunto principal foi a saída da Dragon Gate possível pra televisão, que eu tava admitindo aí as coisas. Mas você vê, é cedo pra gente querer comparar Dragon Gate com ROH, até porque tem ligeiras diferenças. Afinal, a Dragon Gate é uma federação que tá chegando agora com a divisão americana, né? Enquanto a ROH já tem uma história boa no solo americano. Pô, a gente tá falando de também dois estilos diferentes, né? O Strong Style pro estilo mais... Lucharezo, que é o... A luta isso. Misturado com o Fururezo, que é a Dragon Gate. Uma coisa, sabe, que não dá pra gente julgar ainda se vai ser melhor que a ROH. Não, né? Mas. Ele só tá falando do programa, porque o programa da ROH não tá aquelas coisas e o nego vem falar, vai ser muito melhor tal, e tal. Mas. Se tiver, eu duvido que eles vão arregar, vão fazer colocar outra ruim e tal. Não, lógico que não. Tem. Tipo, eu não questiono que seria melhor realmente que o da Rage. Mesmo gostando mais da Rage, eu não duvido que seria melhor. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas o mais certo é quem sabe, né? Bonita frase do Chapolin. Vamos continuar aqui. Bom, como você falou, né, tem a coluna Indie Indeed, que era uma sessão de vídeos, agora virou uma coluna, né? Eu gostaria que você falasse sobre a edição número 2, que já está no ar. Pois é, é como está ali na fotinha da capa, que tinha Dragon King dando uma bica no Masato Yoshino, o tema principal foi o realmente essa do Dragon Gate. E apesar de não ter sido o que eu mais falei, né, porque tem a Arrowhead, que teve muita coisa que aconteceu, por exemplo, as gravações do da City de Net, que eu prefiro não falar, pra não dar spoiler. Quem quiser, rever. Tá certo, é melhor. Quem quiser saber antes, né, o que aconteceu, entra lá na coluna Indie Indeed, é fácil, é só acessar o portal. Tem a seção colunas ali, você clica no nome do Renan e aparece as Indies para você ler na íntegra e ficar sabendo em primeira mão do que está pegando no circuito independente. Na primeira edição eu dei mais um foco pro Austin Harris e tal, que ele ia defender o tipo nessas gravações, ia fazer um sorteio e tal, que a gente ia receber a Tidal Shot. Acabou uma coisa bastante frustrante, tipo, porque no primeiro dia ele sorteou o Pneu Mega. Tá, aí todo mundo esperando o Pneu Mega sair e não apareceu. Aí chamaram o quê? Grizzly Redwood. Aí o Austin Harris acabou com ele só lá em cima. No dia que ele lutou contra o Sugar Force lá, o Alex Payne, acabou com ele rapidinho. Aí certo. Chegou o Brian Danielson e recebeu a Tidal Shot. E aí, pra ver resultado, vê lá na coluna. E não é só isso que teve também, tipo, de Arrowhead. Tivemos várias coisas marcadas, por exemplo, a Letter War entre Kevin King, o genérico, e American Wolf. Pra quem não sabe o que é uma Letter War, é uma Letter Match. Deve ser a luta que deve terminar a feed dele, a luta final. É isso aí, cara. E eu tava lembrando aqui uma notícia que já passou um pouquinho de tempo e tal, né? Foi, acho que, semana retrasada, no final da semana retrasada, mas a gente tinha que mencionar aqui porque vale a pena. Foi o evento da IWGP, se não me engano, né? Não foi a IWGP. Eu lembro que foi uma liga pelo Junior Heavyweight Title que o Super Crazy participou, né? Da All Japan. Foi da All Japan, né? Eu tinha confundido com a New Japan uma hora, foi All Japan mesmo. Teve a liga pelo título e, surpreendentemente, aí, né, o Super Crazy terminou em segundo. Pra galera que estava acostumada a ver ele na WWE, foi uma surpresa, porque, né, muitos não conhecem aí a capacidade do Super Crazy, mas o cara acabou terminando em segundo lugar, quase levou o cinturão. Dentro pro Shushi Kondo, que é tipo, um dos top aí da Junior Division ali da All Japan. É, isso aí, você vê. Agora também, independentes, falando de independentes, a gente tem agora o Mr. Anderson, perdão, né? Porque não é mais Mr. Kennedy, né? Que está agora na New Wrestling Evolution, que é da Itália, né? Foi pra independente também, não sei o quê. E a gente tem o Brian Kendrick, que foi pra, deixa eu tentar lembrar aqui, foi para Dragon Gate. Ele tá no card do próximo evento, que é o Open the Untouchable Gate, Dragon Gate, ele tá com o Tsushima. Ah, é verdade. Vamos até aqui. Uma boa se lembrar do Dragon Gate na hora, deu branco aqui, mas é bom pra gente poder lembrar também o card do evento. Deixa eu já pegar aqui também, né? Vamos mencionar. Eu já tenho o card. Já tá com o card aí na mão já, né? Então já vai citando que eu já vou acompanhando aqui também. Eu acho que já estou com o card também em mãos, vamos ver. Kendrick vs Shima, Brian Daniels vs Naruto Doi. Aí eu não sei se o Doi vai colocar o Open the Dream Gate, título dele na linha. David Richards vs Shima, deve ser uma pancadaria desgraçada. Aí uma luta de duplas da Shikara, que é Mike Blackenbush, Jake Paul contra Yamato, que é do Dragon Gate, e o ganhar uma das caras. E Dragon Gate vs Masato Yoshino. E adicionaram Young Bucks vs Genki Horiguchi, mais um também. É verdade. Vamos repassar aqui, ó. Naruki Doi contra o Brian Danielson, né? Que é o Naruki Doi é o Open the Dream Gate Champion. né? Também Open the Twin Gate Champions, o Genki Horiguchi e o Ryo Saito contra os Young Bucks, que foi essa luta adicionada. Também temos o Brian Kendrick, como você falou, que vai enfrentar o Sima, né? O Dragon Kid contra o Yoshino, Masato Yoshino. O Quackenbush da Shikara lá, que todo mundo tá esperando, louco pra que ele venha pra BWF. E o Jigsaw contra Yamato e o Gran Akuma numa grudge match. Uma grudge match pra galera que não sabe. É um combate de validade, não é uma situação nem nada. Só uma rivalidade. Certo. E também Dave Richards contra o Shingo Takagi, né? Essa eu quero ver, vai ser pancadaria. É a sua maior aposta pra esse evento? Não, é 27, só que é com certeza. Bom, o que mais que nós temos aí no circuito independente? Já falamos também agora desses ex-WWEs e tal, o que mais que a gente pode citar? Brian Kendrick bombando desde da WWE. Ele vai participar de dois eventos da PWG. Sim. E um deles, ele vai lutar contra. Kendrick, Youngberg, Ponta Cima, Machica. Ah, caramba, hein, rapaz? O nome da situação da luta é Ever in Your Wildest Dreams. Ai, caramba. Isso na PWG. É. Certo, aceito. E a PWG fez. E no outro dia vai ter Brian Danielson contra Brian Kendrick. Olha, cara, Brian Danielson contra o Kendrick, hein? Kendrick tá com a bola toda aí, né? É. Passaram, tem que devalorizar. Você vê, né? Passaram a bola pra ele, ele segurou, puxou, prendeu e não solta mais. Agora o bicho vai pegar lá do lado de fora das grandes. Vamos ver o que vai acontecer com o senhor Brian Kendrick. Espero só que ele não se envolve mais, né? Tá certo que o cara usa o que ele usa mesmo, não tava nem aí, nem na época da WWE, com certeza na Independente ele também vai continuar, mas que não pare nas manchetes de novo, né? É, desde que incomode. Que aí vai pegar mal pra esse circuito. Pra grande nunca pega, mas pra circuito independente é sempre aquele negócio, né? Bom, foi uma edição que demorou pra sair. Peço desculpas pra todos aí que ficaram esperando essa edição e tal, mas é como eu disse, a gente teve alguns probleminhas aí, né? Apareceu a gripe suína pra me pegar de jeito, apareceu um monte de coisa, mas agora estamos retomando o ritmo normal. Vem aí o sorteio, participe, você já pode, embora não tenha sido lançado oficialmente, você já pode mandar a sua melhor resposta, lembrando que é uma resposta por pessoa, tal. Enquanto isso, você mande também seu nome completo, seu endereço, cidade, tudo aquilo que a gente precisa saber para entregar esse prêmio. E, bom, é isso aí. Eu gostaria de agradecer, Renan, muito obrigado. É isso aí, e gostaria também de agradecer a você que está na escuta, você que esperou tanto por essa edição, e a edição apareceu. É isso aí, muito obrigado a todos, a gente se vê na próxima edição, agora já voltamos naquele ritmo quinzenal, tal, não sei o quê. Tomara. A gente agora vai voltar certinho, pode ficar sossegado. Agora é o ritmo quinzenal mesmo. E logo, logo, o Irã já tá vendo lá com o Alan e tal. Quem sabe o novo podcast vai sair já já. Vocês fiquem na expectativa. E é isso aí. Até a próxima edição. Um forte abraço e até lá.